Sr. Adjunto, foi o primeiro a chegar aqui. O alerta dava conta de quê, exatamente? Portanto, a informação do alerta foi de que tinha havido uma explosão no terminal químico, nomeadamente na empresa Brasfor, com um tanque de metanol. Nós, assim que não nos disseram se havia feridos, pronto, nós viemos para um incêndio com combustíveis altamente perigosos. E viemos para o local com um VUSI e com um autotanque de grande capacidade. Encontraram feridos. Pronto, quando se fez na avaliação e na progressão, vamos encontrando os feridos e retiramos os feridos para uma zona mais fora de para uma zona de segurança. Que vítimas é que temos? Não, temos neste momento 3 vítimas de inalação de gases e temos uma vítima crítica a necessitar mesmo de cuidados médicos. Riscos deste terminal químico? Os riscos são bastantes, neste momento ainda não posso dizer os riscos porque, enfim, isto vai demorar ainda um bocado de tempo, até que, mano, estamos aqui a ver um grande incêndio. O que estamos a fazer neste momento é proteger as exposições, porque o que está a arder vamos seguidamente depois combater. O que é que se segue? Quer dizer, já ativou outros meios? Sim, nomeadamente já ativei outros meios de combate, algumas ambulâncias para fazer transporte às vítimas e há de vir uma equipa ASMAT para fazer uma avaliação de risco do produto.